jovempan.com.br. E nós estamos aqui na linha ao vivo com o analista de conjuntura internacional da USP, Alberto Pfeiffer, que vai comentar conosco uma reunião que acontece daqui a pouco, na hora do almoço, onde o Mercosul, aqui em São Paulo, vai decidir essa possível expulsão da Venezuela do bloco. Os chanceleres do Mercosul se reúnem na prefeitura aqui de São Paulo. Alberto, bom dia, obrigado por falar conosco. A situação da Venezuela vai se afunilando cada vez mais no bloco? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Olha, nós estamos diante de uma situação de fato em que a crise social, política e econômica da Venezuela extravasa as fronteiras do país. Já atinge claramente os países vizinhos, notadamente a Colômbia e, em parte, o próprio Brasil. E exige da comunidade internacional algum tipo de resposta, não só porque esses efeitos da crise afetam os países vizinhos e outros países também não limítrofes, que recebem cada vez mais pedidos de asilo, de refugiados, enfim, todo tipo de modalidade que protege indivíduos em situações de crise grave como o que ocorre na Venezuela, mas também porque há infringência de procedimentos típicos da democracia. E o valor da democracia e o respeito aos direitos humanos são valores consagrados nas relações entre os países das Américas, entre os países da comunidade internacional. E é isso que motiva a reunião de hoje dos chanceleres dos quatro países membros plenos do Mercosul, que vai se realizar em São Paulo. A Venezuela, de fato, já está suspensa no que tange as suas obrigações de cunho econômico comercial, mas aí, em função de uma tecnicalidade, ela não cumpriu o cronograma de acessão ao regramento comercial do Mercosul. Quando ela assinou a sua entrada, ela se prontificou a cumprir um cronograma, isso não aconteceu. Mas agora, o tema da reunião de hoje é a infringência da chamada cláusula democrática, o protocolo de Ushuaia. Então, isso pode redundar numa segunda suspensão da Venezuela, mais grave, a suspensão derivada do não cumprimento do procedimento econômico comercial. Não representa a expulsão, representa uma suspensão mais dura. Agora, professor Alberto, bom dia para o senhor. Se essa decisão realmente for tomada, o que a Venezuela terá de impacto com isso? Isso muda o que para a Venezuela se o Mercosul resolver fazer essa punição? Hoje, zero. O governo de Nicolás Maduro pouco caso faz da comunidade internacional. Está preocupado com a manutenção do poder interno, utilizando todo tipo de estratagema, inclusive o uso da força, a violência, a repressão aos manifestantes, aos políticos opositores. A comunidade internacional pouco pode fazer. Os países podem agir com mais veemência na Venezuela, tem mostrado apoio ao regime, notadamente logo após a eleição da Assembleia Constituinte. China e Rússia. E por que China e Rússia? Porque Rússia hoje é o principal parceiro da empresa, a Citgo, que é a refinadora e a distribuidora de combustíveis que a Venezuela tem nos Estados Unidos, e a China, que é a grande credora hoje da Venezuela, tem mais de 60 bilhões de dólares em linhas de crédito garantidos nas reservas de petróleo da Venezuela. Esses dois países não agindo continuarão a dar respaldo ao regime de Maduro, não importa o que os outros países façam. Agora, professor, nós estamos falando dessa reunião, chanceleres do Mercosul aqui em São Paulo, provavelmente podendo discutir aí o futuro, a expulsão da Venezuela do bloco. Mas nós também temos que estar atentos a outro lado, o olhar que os Estados Unidos está voltando para a Venezuela nesse momento, com o presidente Donald Trump endurecendo cada vez mais o discurso contra o governo de Nicolás Maduro. O endurecimento do discurso é nada mais que uma medida retórica. De fato, o impacto sobre a estabilidade da cúpula dirigente na Venezuela é muito pequeno. As sanções que foram anunciadas pelo regime americano, já a segunda onda de sanções, as personagens, as dirigentes do regime venezuelano, tem impacto muito baixo. É mais uma medida que atende a pressão do público interno norte-americano e da comunidade internacional, claro, sempre esperar medidas de parte dos Estados Unidos em assuntos que ocorram nas Américas, né? No hemisfério, os Estados Unidos são o principal país, o principal operador, mas basicamente representa um núcleo muito específico dos interesses políticos americanos concentrados na Flórida e, de certa maneira, é uma derivação das comunidades cubanas que tem muito poder político, muita mobilização e muita voz ali no sul da Flórida e que hoje são parceiros dos exilados venezuelanos. Então, essa pressão é que faz dentro do Partido Republicano que Donald Trump tome alguma medida. Mas não é uma medida de força no sentido de alterar a conjuntura que rege a lógica do poder na Venezuela hoje. O professor, é claro que cada país tem a própria soberania, mas a situação na Venezuela vai se complicando, a crise econômica é gravíssima, a inflação é absurda. Agora eu pergunto, a comunidade internacional poderia adotar ações mais drásticas sem ferir a soberania de um país? Ou no caso extremo, é possível ter uma intervenção de forças de fora? Isso daí é uma possibilidade ou nunca vai acontecer? A intervenção, o uso de medidas de sanção a determinado país, a determinado regime, tem que ser avaliadas em relação ao impacto que elas vão ter. Quer dizer, o impacto de uma determinada medida afeta, altera a disposição daquele determinado regime a continuar a infringir alguma norma internacional. Então, se pode usar aqui, no caso da Venezuela, a infringência, as cláusulas que protegem os princípios democráticos. Então, tem esse protocolo de Ushuaia do Mercosul, que eu mencionei, tem a Carta Democrática da Organização dos Estados Americanos, que foi assinada em 11 de setembro de 2001. Tem algumas normas do sistema das Nações Unidas que também podem ser utilizadas nesse caso. Agora, as sanções são do tipo, por exemplo, econômicas, né? Então, você começa a fazer o congelamento das transações financeiras que aquele país tem. Você faz sanções comerciais, para de exportar, impede a entrada de importações. O problema é que essas medidas, em geral, agravam a situação social e econômica daquele país. Logo, quem paga o preço é a população, não são os dirigentes. Eles continuam se alimentando, vivendo em boas condições. É a população que paga o preço. E tudo que a comunidade internacional não quer fazer agora é agravar a situação social da Venezuela. Não só por respeito aos venezuelanos, porque isso pode causar uma onda de refugiados maior ainda. Então, o dimensionamento das medidas tem a ver com o impacto. Se o impacto da medida causar a alteração do curso dos acontecimentos, quer dizer, uma medida que afete os fluxos financeiros do governo venezuelano, não podem mais receber o valor das exportações do petróleo. Aí o Nicolás Maduro liberta os presos políticos, dissolve essa Assembleia Constituinte, retoma os poderes do Congresso, que hoje é dominado pela oposição e está completamente sufocado. Enfim, procede a um processo de distensão, de redemocratização interna, isso faria sentido. Mas os indícios hoje não são nesse sentido, até porque a comunidade internacional não está coesa quanto, ao diagnóstico da situação venezuelana. Alguns países ainda acham que a Venezuela não é uma ditadura, que segue as regras democráticas, constitucionais internas. E dois, os interesses econômicos. Como mencionei, tem dois países muito influentes no sistema internacional que seguem a resposta do regime venezuelano, dentre outros, né? Outros países também seguem com essa postura. Então, não há um consenso da comunidade internacional quanto ao diagnóstico, o que impede uma ação unificada. Agora, é muito importante que, embora a eficácia de uma ação do Mercosul, dos países do Mercosul, hoje seja muito baixa, quer dizer, altera pouco o que vai acontecer na Venezuela, mas o Mercosul tem sim que tomar essas atitudes, porque, em primeiro lugar, tem que cumprir a sua própria regra, a sua própria norma, tem que sinalizar a todos os países que fazem parte do bloco e queiram pertencer ao bloco, que o Mercosul funciona conforme as regras do jogo. Em terceiro lugar, para firmar a posição dos países do Mercosul quando de uma eventual escalada da situação venezuelana, ou agravamento da crise interna com mais violência, ou as ondas de refugiados que podem aumentar a qualquer momento, o Mercosul tem esgotado todos os canais legais, todos os procedimentos operacionais necessários para implementar medidas, não o Mercosul, mas eventualmente os países membros, que contrarrestem, né, que enfrentem esses efeitos do agravamento da crise. Muito bem, nós conversamos aqui com o professor Alberto Pfeiffer, analista de conjuntura internacional da USP, sobre a questão da Venezuela e a reunião do Mercosul de logo mais sobre a possível expulsão do país do bloco. Obrigado, professor. Obrigado, bom dia a todos.